Seção 24 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 24. O navio negreiro. Tragédia no mar. Estamos em pleno mar. Doudo no espaço brinca o luar, dourada a borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar em troca acende as ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dous é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue e corre à flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. D'onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar, em cima, o firmamento, e no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim boiando à toa. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara no berço destes pélagos profundos, esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar todo cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Que importa do nauta o berço, d'onde é filho, qual seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina. Resvala o brigue a bolina como golfinho veloz. Presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Do espanhol, as cantilenas, requebradas de langor, lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Da Itália, o filho indolente, canta Veneza dormente, terra de amor e traição. Ou do golfo no regaço, relembra os versos de Tasso junto às lavas do vulcão. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou, rijo entoa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson e de Aboukir. O francês, predestinado, canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos que a vaga Jônia criou, belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou, homens que Fídias talhara, vão cantando em noite clara versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas, vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras! É canto funeral! Que tétricas figuras! Que cena infame e vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja,

foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Finde o navio negreiro.